amar é mais importante que foder. Deixar é mais importante que foder. Beijar é mais importante que foder. Beijar é mais importante que foder. Beijar é mais importante que fuder. Beijar é mais importante que fuder. Beijar é mais importante que fuder. Beijar é mais importante que fuder. Beijar é mais importante que foder. Beijar é mais importante que foder. Beijar é mais importante que foder. Thank you.